amigo. Fecha contigo na hora da sua dor. E não importa se é fraco ou sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente a gente vive no mundo de aparência. O importante é ter a consciência que a família vem em primeiro lugar. Mamãe não chora, por favor pai, vê se não é drama. Joguei bola no sol, mas sem jogar bola na lama. Sair daqui tudo pode melhorar. Amanheceu, olhei pro lado e me deu maior tristeza. Mas que saudade sinto das minhas princesas. Avisa elas que o papai já vai voltar. Deitado escrevendo, ouvi o guarda gritando alvará. Pra todos meus irmãos eu peço liberdade já. Porque Jesus é o dono do lugar. Família é aquele que ajuda o irmão, dá a mão pra quem tá caído no chão e dá conselho pro outro se levantar. Amigo, fecha contigo na hora da sua dor. E não importa se é fraco ou sofredor, mas te procura quando quer desabafar. Mas infelizmente a gente vive no mundo de aparência. O importante é ter a consciência que a família vem em primeiro lugar. Mamãe não chora, por favor pai, vê se não é drama. Joguei bola no sol, mas sem jogar bola na lama. Sair daqui tudo pode melhorar. Amanheceu, olhei pro lado e me deu maior tristeza. Mas que saudade sinto das minhas princesas. Avisa elas que o papai já vai voltar. Deitado escrevendo,